It is Alder 1 o'clock. Panamá 2-1, pouso autorizado, pista na 0, vento 180 graus, 129. Porta atingindo 170, 389,5. Mantenha, vai manter a via chegada Mari, porta atingindo 170. Chelo 6250, livre 2010, ajuste no 022, autorizado ele. 6250. 2010, 1022, continuar 6250. Zona 70 a bordo, autonomia de 3 horas e 55, alternando o galeão. Taxi via Índia, ponto de ferro chamado Rio, no noite de São 95, altimento no 022, bom voo. Autorizado táxi via Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste no 022, acionar 63 ou 9. Bono 648, ingresso via Juliette, para o gate 01, no atento ao Airbus da Avianca, iniciando o táxi. Juliette, força 1 no Bono 642. Juliette Bravo Delta, autorizado o ingresso via Lima, faz pontual no parte 1, confirma a intenção do parte 3. Sim, até o parte 3. Tente, autorizado até o parte 3. Ingresso parte 1 via Lima, Sem identificação, desce via, chegada Mari até o nível de voo 050. Desce via, chegada Mari, identificação até o 050, para 2290. 2590, completa via para 2000 pés, autorizado LS, reporta final 2590, ajuste no 022. Via até 2000 pés, azul 2590, reporta estabilizado. 184, chama a torre agora, 118,95. 1-0-3, mantém a ponta de espera da 1-0. Mantém a ponta de espera, 63-1. Agora. Vai manter a posição, gol 2065. Agora sim autorizado, gol 2065, inicio, se tiver que repassar. Agora sim, autorizando, pode usar o táxi, gol 2065. Para 2000, está autorizado LS? Autorizado LS, reporta final. Então, gate 09. Alfa Juliette para o 09. 621, não tem condições de agilizar o táxi? Negativo. Gente, graças. Patavo Juliette, Bravo Delta, informação Índia confere. Araracaju, autorizado o nível 090, decola da 190 com primeira curva à direita na saída, correção à esquerda na saída Conde. O transponder é 0276, controle 120, decimal 8. Só corrigindo, confirma a saída Conde. Bravo Delta, cotejamento correto para acionamento táxi, chama novamente. Jogar 8, prossiga. Edinaldo, capitão? Edinaldo Siqueira, Sente Guardião 08, chame para pronto táxi. Livre táxi, chama no ponto de espera da Oscar. Táxi, o Gol 2065 com 182 a bordo, 4 horas e 20, alterna Galhão. Solo 02, vem próximo direito, você vai 4 horas e 20 de autonomia, alterna Galhão. O 2065 taxi via site 1 no Índia, após o parqueamento do Boeing da companhia no 09. Não pode esperar a chamada torre 1-1-8-2-1-9-5, altimetro 1-0-2-2, bom voo. Aguardar a aeronave ingressada no portão 9, depois autorizar o táxi e a Índia, pode esperar a torre 2-8-9-5 ou 2-0-6-5. Guardião, confirme, exige agora a pista 9-7 ou pista 3-5? Autorizar, a gente pode tocar a 3-5. Gente, ali mantém pista 3-5. Marinha Lima Tempo 3, entrando agora. O mais contando o vento para o guarda-grado? 200 graus, 159. Passou externo, vai estar checado. O chamado 6250. O chamado 650, guarda de pista livre. Bom dia, taxi via Alfa Repórter, isso é Juliette. Alfa Repórter, Juliette. A 250 Liverpool, pista 10190 graus, 139. Liverpool 10, 8-0-6-2-5-0. Oceano 3-1-1, decolado 05, controle Salvador 1-208. Controle Salvador 1-208, Oceano 63-1-1, obrigado, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, Oceano 63-1-1, decolado Nanda El, passe a 1.800. Azul 2590 estabilizou no localizador. Tenta sinal 2590, chama a torre agora, 18895. 895, boa. Boa. Controle Salvador, um bom dia, Oceaneiro 6311, decolado no perfil da EL, passando 2200. 31 no boa, sobe 360, Vanleda. 360, Vanleda, 631. Chamada 50, solo 06, libere próxima direita, chame controle solo 21 decima 10. 2190. Salvador, bom dia, Azul 2590. Azul 2590, continue a aproximação, vale autorização de pouso. Guarda. Guarda 08, a gente chamada para iniciar. agora, nesse momento. Ok. Diego, 2065, próximo 0, 0, 0, pronto. 2065, mantém a ponto de espera da 0. Vai, mantém a ponto de espera, 2065. 09. Juliette, 09. Posição 06. 06, 1, 94. Salvador, Oceana 62, 0, 05, 0, taxi via Alfa, reporte de transiente. Falado 07, controle Salvador 120, decimal 8. Falar controle Salvador 1208, guardião 08. Salvador 07, controle Salvador, na cordial, bom dia, guardião 08, seu coluna se escuta. Bom dia, guardião 08, só de 065, enchimando para pouso. 1330. Copiado 08. Gente, tá livre ascensão 065, direto destino, guardião 08. Negativo. 1896, 2000 pés autorizado, LS 1022. Alfa Juliette, Otávio 02. Alfa Juliette para o 02. 8062. Pode proceder em via, Otávio 32, para 6. Pés, autorizado LS, ajuste no 022. 2000 LS, 22, tá 3 na frente. O 2065, autorizado LR, manter, que está no 0. Ali, mantém, que está no 0, o 2065. Solo 09, libere para a próxima direita, solo 2, 1, 2, 1, 2. Confirma 3590? Confirma 3590, pode chamar o solo? Limpe a direita, controle solo, 1, 2, 1, decimal 1, 0. Dizendo 1. Alô, Salvador, bom dia, 2590, livrão. 065 decolado, Altuno 2, chame o controle de elevador, 20 decima 8. 208, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, Gol 2065, está cruzando 1.207. 2065, sobe 360, via saída da El, vigilão. Via da El para o 360, autoriza por Leda? Não tem a via saída da El, 2065. A via sai. Chama 6311, chama Recife, número 3325, alterno 1251, 6311. Centro Recife, 3325, alterna 1251, chanera 631, muito grato, bom dia. Senhor. Bom dia, então, 3896, completa a final ILS, chama a torre 11895. 1895, está acreditando bem. Sou Salvador, 3296, bom dia, e agência pista no aberto. 3896, pouso autorizado, pista 1-0, vento 200 graus, 1-2-1. Ele pouso 1-0, tá 3296. Good morning, American 229, Amanda. 195 for flight level 110. Morning, American 9229, clear down to level 050 via Amman arrival. Down to 050 via the Amman arrival, American. Solo 1 no meio, libere próxima direita, controle solo. 1, 2, 1, 2, 1, 9. 1, 2, 1, 9, boa. Recepção do Salvador, bom dia. Bom dia, 138 na minha de Controle solo 121, destino 1 a 0. 121, 1 a 0, obrigado. Salvador, está 3896, livrou a vista. 3896, bom dia, TaxiCV Alfa, aquilo, correção Alfa e Juliette, até o gate 07. Bom dia, Alfa Juliette para o gate 07, está 3896. Zero for clear, there are two levels, 0 5 0 via my arrival. Okay, 0 5 0 on my arrival. 2065, chama agora Recife no 3325. 3325, 065. Controle, bom dia, papapá, Lima Mike Fox. Bom dia, Mike Fox. Lima Mike Fox, você colou do NC para voo local? Tá vendo de Paris, de Troia de Candeia. Quando possível, você precisa atenção para 3,57. Então, mais fácil, assim, eu transpondo 0162, 0162, inicialmente mantenha-se 510 no setor. Mas, você vai de Paris, 510, aguardar uma autorização para atenção, pode. Pronto, 520 no transponder, o Mike Papa Bravo, a extensão autorizada até o nível de voo 0620 inicialmente. 0620, inicialmente, seu Mike Papa Bravo. 1094, desce. 10904, clear, descendo to level 070. 3902, level 070, go 1090. 1090, você fala da 1070 pela direita, saída coral, 0271, controle 1020, seleção central. 12770, cotejamento correto, reporta para o Forpush, vai questionamento. Porta Push? Prossiga. Gente, Juliette, tem tudo. Na sequência, chame na papá. Autorizando a sessão 430. Direita proa 220 para o 430, Papa Bravo. Manda proa 230, 230. 230, Papa Bravo. Guardião 08, Miguel de Cima. Depois da livre coordenação local, Guardião 08, seu traço conhecido, reportar no setor. Até. Aguardando para a sessão 3. Esse setor está autorizado. Lima mais forte. Então, tá. 104 clear, descend to 2000 feet via my arrival to Missouri 1022, clear the last report fine. Back in the line is 229, clear down to 2000 feet, attempt 31022, report published to localizer. Acionamento da Índia, posição 1. Bono 648, informação Índia, confere, aguarda um minuto, cópia. Estão autorizados até a Lima. Guilherme. Está presente, voa ideal, Papa Bravo. Papá, papá, Mike, papá bravo, chama agora o centro Recife. 13325, alterno 125 desse mão. Recife 3325, grato. Paulo Salvador, é o gol número 225, da autorização São Paulo, Congonha 300. Gol 621, número 2 para cópia, prepara a saída da EL, aguarda um minuto. Da EL, aguarda. Approach American 229, are confirmed, we can expect the ILS Whiskey runway 10. Say again, please. American 229, are confirmed, we are doing the ILS Whiskey runway 10. You're clear, 229, report final. Essa é a primeira aerovia, a voz conforme rota prevista no comando de voo. Responde 5550, controle 120, decimal 8. Só confirmando a tele, Pucajão, Caju. Assim, o Caju é um Caju, Pulca é transição Caju. 3-5-0 autorizado, Maceió. Decolda no 0, cruzeiro a posse, Pucajamo, transição Caju. Decepta para o número 7, adiciona 5-5-0, controle de 208, o 648. Bom, no 648, protegimento correto, reporta pronto para o pushback acionamento. Valeu. Gente, pode seguir a aeronave da companhia até o 43, doutor. Autorizado, seguir a companhia até o 43, né? Estamos no lugar. Uno 621 no pronto cópia? Pronto cópia, no 621. Uno 621, autorizado de São Paulo, nível 360, rota preso 120, após conforme o plano. Decolou 120, primeira curva direita, saída da EL, linha da transmissão Motiva. Transponder 5535, controle Salvador 120, decimal 8. Cliente autorizado, 360, preso Lu, no meio, depois de a rota, decolando a 10, direita após a EL, letra. Ótimo. 535-1208. Luma 621. Negativo, a primeira aerovia é Upper Zulu 10. Upper Zulu 10. Luma 621, correto. Reporte pronto, pushback. Pode lá. 229, we have the runway inside, switching tower. Tower 1-1895, go on. 1-1895, American 229, good morning. Hello tower, good morning, American 229, on a visual for runway 10. Good morning, American 229, clear to land runway 10, wind 180 degrees, 1-2 knots. Clear to land 10, American 229. Mike, pode ser uma chifoma estimada para pouso? Vai tomando pouso para mais 1-0 minutos, né? Já está autorizado o retorno para o nosso tráfego para pouso na LC. Sim, autorizado, 500 pés LC. O Lima Kilo Zulu, confirme o horário da notificação. Lima Kilo Zulu é o solo? Lima Kilo Zulu, confirme o horário da notificação. Gente, 13h30, aguarde por gentileza. Tráfego, CNM 3140. CNM 140, prossiga. Autorização 390, Matheus. CNM 140, é aprovado. 350, copia? Positivo. Puxinem 140, autorizado Maceió, nível 350. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, Jamo, após voa Aracaju. Decepta Upper Zulu 17, Urago, após voa direto Maceió. Acionando o transponder 5544, controle de Salvador 120, décima 8. Chanel 140, correto, reporte pronto, pushback. Pushback, chanel 2223, 5 Lima. 3223, está autorizado, pushback, reporte pronto, tá? Bom, bom dia, Juliette Tango Zulu, tá? Tango Zulu, nível 100, rota Golf 677. Decola da 10, primeira curva direita, saída Coral, transponder 0260, controle Salvador 120, décima 8. Autorizado, Léo, vem descendo agora na 37, decola a pista 10, direito do canal 0260, 208, essa prova, direito do Tango Zulu. Juliette Tango Zulu, correto, cotejamento, reporte para acionamento, tá? Gol 1184, 10094, clear for that, contact tower, 11895. 118.95, go 1095, good day. 197, contra responder, controle salvador, runway 0 do sinal 8. Runway 10. 1094, clear to land runway 10, wind 170 degrees, 1 knots. Clear to land runway 10, go 1094. Usando 235 para 150, gente da formação Índia. 23 para o táxi POB 73, Salvador, 6 horas de autonomia. 050. 050, solicita a de táxi, boa, 73. Somente, afirmativo, está autorizado para o editar, o gol 739. Ele apresenta o editar, sendo para o 050, vou na 739, muito obrigado. Ground American 229, on Alpha. American 229, approve text that Alpha, call me before the Juliet. Alpha, call you before, American 229. Is approaching Juliet. American 229, maintain position before taxi Juliet. Maintain position before Juliet, American 229. Salvador, voo número 21 para o táxi, 186, com 4 horas e 20, altera na Galeão. 1621, livre táxi via Patiuno, Índia, altera 10 Torre, 118, decimal 95, ajuste ao tipo 1022. Patiuno, Índia, pode esperar 10295 com 1022, do número 621. Romeu Tango Delta, bom dia, sendo identificação, mantenha o nível 090, reporte vertical de Salvador. Tango Delta 5, autorizaria a trem direta para Maceió do Tango Delta? On the ground at 36, round 121.10. 121.10, com 1094. Passareiro está pronto, ponto espera da 10. Passareiro 2223, ali mantendo no 0. Bem, mantendo no 0, 2223. Tiro 090, instrumento. Positivo, estamos tentando o Zulu, vamos baixar agora e manter 095. Estão recebendo 095 no altimetria. Ah, positivo, a mudança é coral, tá bem. Passareiro 2223, livre decolagem, pistão no 0, vento 190 graus, 139. Livre decolagem, passareiro. Salvador Approach, good morning. Azul 2780 with India. Ré 21, a Lima tem pressão no zero. A Lima tem nome zero, gol no Ré 21. American 229, approach taxi via Juliet Gate 11. Juliet for Gate 11, American 229, have a good morning. Sopa Série 2223, contato radar, Cedar Arbor. Suba ao nível 180. 180, Arbor não cumpre a restrição 2223. Está liberada a restrição da saída Arbor de altitude, o passageiro 2223. Liberada da restrição 2223, quando possível, vitória da conquista, o voo está super atrasado, o passageiro agradece. Aguarde. O Lima Kilo Zulu, cópia? Papatango Lima Kilo Zulu, é o sol? Lamento, gol no 648, posição 1. Gol no 648, aguarde para o feedback. Aguarde, 642. Gol no 094, está na escuta do solo? Não, gol 1094, partida. Gol 1094, Juliet, gate 10. Juliet, 10, gol 1094. Tá, exato, 319. Confirme para o sol? 319, com certeza, com certeza prevista para o galeão. Previsto para o galeão, Dael Leda Irumi. Dael Leda Irumi, obrigado. 1-648, está autorizado o pushback, reporte pronto, táxi. Pode, agora 1-648. Sapatango Lima, Kilo Zulu, eu falo? Bom, no 621, no livro de decolagem, vento 80 graus, no 39. Vento de decolagem, no zero, gol no 621. Lima, Mike Fox, para visual para o pouso, encerra ainda. Lima, Mike Fox, frequência livre, bom pouso. Obrigado, boa. Azul 2780, to start descent. Azul 2780, descent to flight level 050. Down to 050, 2780. Gol no 739, desça para 2000 pés, ajuste 021 no reporte localizador. Em 2021, na porta do localizador, 739. 308. Azul 4207, bom dia, chegada bom, se desça para 4000 pés, ajuste 1021. Bom, senhor, 4000 pés, 1021, 4000. Bom, senhor Salvador, eu vou no 621. Sou 621, contato radar, saída da El, subo 360. 360, no El. Oscar Bravo, Salvador, prossiga. Nível 070 para Salvador, Bravo, assina o código 0233, vou inicialmente na proa do NDB Simbra, aguarde o contato do radar, o procedimento ILS é Cruy Pistão 0, Lima Kilo Bravo. Delta 3198, chega da Mari, desça para o nível 080. Segundo 4, 648, 2 horas, Aracaju, 142 também. No 648, livre táxi via Índia, ponto espera no 0 torre, 1895, ajuste de altímetro, 1021. Índia torre, 1895, Diego, 642. Só no gol, 184, puxa back acionamento, 5. 1-2-4, aguarde. 2-2-7, correction azul, 2-7-8-0, press 2 o'clock, 12 miles, nível, level 0-9-0, eastbound. Roger, will be aware of that. Azul, 2-7-8-0. Bom dia, vou no 648, ponto espera da 1-0 pronto. Bom, 648, alinha e decola, pistão no 0, vento 1-70 graus, 14 nós. Alinha e decola no 0, vou no 648. Táxi via Pati 1 no Índia, ponto espera no 0, torre 1-1-8-9-5, ajuste altímetro no 021, azul 2770. Azul 4207. Prossiga 4207. Após o bom tempo, a gente pode voar o Tia Vita 367 completar o LS Whisky na 10? 02. Aguarde, Sinema 140. Aguarde. Tia Vita 367, deixa para 4000 pés, ajuste um 021. 4021, após o bom tempo. Vou ser a 2367, azul 4207, obrigado. 2780, desça para 2000 pés. Ajuste do altímetro, 1021, reporte localizador, pistão no 0. 1021, 2000, reportarei. Realizado, Rockstreet 1-0, 1739. 1739, livre LS, chimetro em 118, decimal 95. Agradecer, mulher. Pois que vale. no 184. Piso Índia, Serra, piso. Bom, 739, mantenha para disposição, aguarde a autorização de pouso. Questão de banho, 739. Bom, 648, decola os 48, controle 120, decimal 8. 608, bom dia. Salvador, bom dia, gol no 648. Gol 648, contato radar, C da PUCA, subo 350. 350, PUCA. O Salvador está autorizando a prosseguir 70, Lima Quilo Bravo. Autorizado 70, Lima Quilo Bravo. Direto agora à posição ITAP para chegada Mari. Reporte no ideal de descida, Lima Quilo Bravo. Feito o Itap, Mari vai com a descida, Lima Quilo Bravo. 3198, desça para o nível 050, chegada Mari. Desce para o 050 na Mari, então 3198. Sou 1621, chame centro Recife em 12, correção frequência 13325, alterna 1251. 3325251. Lima Quilo Bravo, controle. Prossiga, na sua escuta. Tem pessoas a bordo e altitude você mantém? Tendo 60, tá com 5 de sua vez. Copiado. É com Delta Fox, Salvador, prossiga. Papatango Lima, pelo voo, no solo. 2770, Lima, mantendo zero. Lima, tem 270. Apresentou o plano de voo. 500 pés, Salvador, corredores, Caixa Prega, Zera Cruz, Interlagos, do ajuste 1021, e apenas confirma o tipo do equipamento. Pode ser a 295, 21, 62, 61, 44. Próximo táxi, gol 184, 133 a bordo, 320, Fortaleza. Gol 1184, livre táxi via Fátima Luiz, Fátima 012, 118, 95, ajuste ao altímetro 021. Fátima Índia, Fátima 185, 184. Paulo Salvador, 1739, livrou, bom dia. 1739, taxi, Alfa, reporte antes da Girec. Alfa, reporte antes da Girec, 739. 07, reduza para 2109, número 3 na aproximação. Reduzindo 209, o 4207. Azul 2780, continue approach, wait for runway 10 vacated. Waiting for the runway vacated, Azul 2780. TLS 1021. Série 2223, chame Centro Recife, 1260, alterna 128.8. 260-288, passarela. 190 degrees, 130 knots. 190, 13, clear to land, runway 10, Azul 2783. Gol 1648, chame Centro Recife, 12685, alterna 12545. 1952, 545. Firma, bom voo. Azul 2770, decolou 54, controle 120.8. 08. Tá, espera no CRB 367. Foi na proa direita, foi na proa 235, limitado pela radial 280 do VR de Salvador. 235 de proa, limite a radial 18 sul de Salvador. Voz 4207. Senhor, a gente tem condições de reduzir até 1609 para evitar a vetoração, seria, ajudaria ou não? Não, a aeronave está só uma milha à sua frente. Sem problema, está reduzindo mais e vou na proa 235, 4207. Temos o limite a radial 280. Ah, gente, radial 280 de Salvador, 287, 07. Patrulha, o Lima Quilo Bravo, para descida, senhor. Lima Quilo Bravo, desça para o nível 050. São 50 Quilo Bravo. Controle, bom dia, 270 da Azul, decolado. E Azul 2770, contato radar, cena Coral, suba ao nível 180. Coral 180. P1140, pronto? Ah, sim, ótimo. Visual com a TR na curta final? Sim. Faz passagem do tráfego, ali mantém 10, Chanel 6140. Faz passagem do tráfego, ali mantém 6140. 1094, copi? Ready for 1094, approved in correction field to Fortaleza. Flight level 370, take off runway 10, after 14 takeoff, left to turn, Momo departure, through T transition, up to the 19E first terrain, after call to the flight plane route. Squawk is 5570 and Salvador approach frequency 10.